daytime ends on, the nighttime follows. Silence and black, miracle. Mirrors are lonely place where I meet you. See your head and the fading light. Show where times I've had enough. We'll be right back. Thank you. essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Posso de onde eu vou e de onde eu vim. Ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área, Jardim Santo Eduardo, Grajaú, missionária, Funchal, Pereira e tal, Joaniza. Eu tento adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar uns panos, um advogado pra tirar seu mano. No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X. Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é sermão. Ouve aí, tem o dom. Não sei como é que é, é foda, parceiro. É, a maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro. Sem emprego, não tem ibope, não tem rolê. Sem dinheiro, sendo assim, sem chance, sem mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar. Cabelo black e tênis all-star. Na roda da função, uma zoeira. Tomando vinho seco em volta da fogueira. A noite inteira, só contando história. Sobre o crime, sobre as tretas na escola. Não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandro mais velho. Mas se liga, olha ao seu redor e me diga o que melhorou da função, quem sobrou, sei lá. Muito velório, pulou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás. Parei no meio do caminho e olhei pra trás. Meus outros manos todos foram longe demais. Cemitério São Luís aqui já. Mas que merda, meu oitão tá até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Ontem eu sonhei que um fulano aproximou de mim. Agora eu quero ouvir ladrão. Pá, pá, pá, pá. Enfim, é, sonho, sonho, deixa quieto. Sexto sentido é um dom, eu tô esperto. Morrer é um fator, mas conforme for, tem no bolso, na agulha e mais cinco no tambor. Jogo, jogo, vamos lá. Caiu a oito, mato a pá. Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu boto uma fé, mas eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Procure a sua. Eu vou procurar. Eu vou atrás da minha. Eu vou procurar sem. Caralho, que calor, que horas são agora? Dá pra ouvir a pivetada gritando lá fora. Hoje acordei cedo pra ver, senti a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás eu tava ali no meio. Lembrei de quando era pequeno, eu e os caras. Faz tempo, o tempo não para. Hoje tá da hora, esquema pra sair. É, vamos, não demora, mano, chega aí. Eu vi um monte, os tiros eu vi um monte. Então, diz que tem uma paz de sangue no campão. Mas irmão, toda mão, é sempre a mesma ideia junto. Treta, tiro, sangue, aí mudar de assunto. Traz a fita pra ouvir porque eu tô sem. Principalmente aquela lá do Jorge Ben. Uma pá de mano preso chora solidão. Uma pá de mano solto sem disposição. Me penhorando por aí. Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo. Virou fumaça, não é por nada não. Mas aí nem me liga, ó. A minha liberdade eu curto bem melhor. Eu não tô nem aí pra ouvir os outros falam. 4, 5, 6, preto no Opala. Pode vir, gambé, paga pau. Tô na minha, na moral, na maior. Sem goró, sem pacau, sem pó. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Não sou pedreiro, fumo pedra. O rolê pros aliados já me faz feliz. Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre fiz. Procure a sua, minha, eu vou atrás. Até mais da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, você não bota uma fé, mas eu vou atrás. Eu vou procurar, da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, você não bota uma fé. Correria no saguão do hospital, dia das crianças, feriado, indo pro final. Sangue e agonia, entra pelo corredor, ele tá vivo, pelo amor de Deus, doutor. 4 quilos do pescoço pra cima, puta que pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor, lá dentro, estado desesperador. Eu percebi quem eu sou realmente quando eu ouvi o meu subconsciente. E aí, mano, Braucozão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer, eu me senti inútil, eu me senti pequeno, mais um cuzão vingativo. Mais um, puta desespero, não dá pra acreditar. Que pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O delay era só mais um rapaz comum. Dali a poucos minutos, mais uma Dona Maria de luto. Na parede e o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário não incluiu Capão Redondo em seu itinerário. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filha da puta, eu não sei. Aí fudeu, fudeu, decepção essas horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. 2 de novembro afinados, eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora olhei um por um, e o que todas as senhoras tinham em comum? A roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sobre a sepultura, podia ser a minha mãe. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. No extremo sul da zona sul tá tudo errado. Aqui vale muito pouco a sua vida. Nossa lei é falha, violenta e suicida. Se diz que me diz que não se revela. Parágrafo primeiro na lei da favela. Legal, assustador é quando se descobre que tudo deu em nada e que só morre o pobre. A gente vive se matando, irmão. Por que não me olha assim? Eu sou igual a você. Descanso o seu gatilho, descanso o seu gatilho. Entrei no trem da malandragem, meu rap é o trigo. Vou dizer: procure a sua paz. Pra todas as famílias aí que perderam pessoas importantes, meu amor, procure a sua paz. Não se acostume com esse cotidiano violento, que essa não é a sua vida, essa não é a minha vida, amor. Aí, Delay, esquece paz. Aí, Carlinhos, procura a sua paz. Aí, Kiko, você deixou saudade, moro, mano. Eu tenho muito a agradecer por tudo. Agradeço a Deus e aos orixás. Cheguei aos 27, eu sou vencedor, tá ligado? Agradeço a Deus e aos orixás. Aí, procura a sua, eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz. Você não é uma fé. Aí, manda um bolo na quebrada lá. Coab, adventista e pá, rapaziada. A mensagem de verdade é que você. Procure a sua paz. Você não é uma fé. Ah, mudar, mas não sou bobo. Agradeço a Deus, 27 anos contrariando a estatística, moro? Agradeço a Deus, agradeço a Deus. Procure a sua paz. Eu vou procurar, achei que vai encontrar. Eu vou procurar, procure a sua. Você pode encontrar sua paz, seu paraíso. Você pode encontrar o seu inferno. A fórmula mágica da paz. Você não tá em paz. Fábio, que preferiu o meio. Caiu no aquecimento. Camisa 8, caiu no aquecimento do peixe. Narciso. Aí você tá vendo o Caico. João Luiz combinando com Wagner. Parece que alguém está me carregando perto do chão. Parece um sonho, parece uma ilusão. A agonia e o desespero toma conta de mim. Algo no ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente, não sinto dor, a mão dormente. Não sente o próprio suor. Meu raciocínio fica meio devagar. Quem me fudeu? Eu tô tentando me lembrar. Cresceu o movimento ao meu redor, meu Deus. Eu não sei mais o que é pior, o que é pior. Mentir a vida toda pra si mesmo, ou continuar e insistir no mesmo erro. Me lembro de um fulano. Mata esse mano. Será que errar dessa forma é humano? Errar a vida inteira é muito fácil. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo, como se eu estivesse perdendo tempo. A ironia da vida é foda. Que valor tem? Quanto valor tem? Uma vida vale muito, vim saber só agora. Deitado aqui, os mano na paz, tudo lá fora. Puxando ferro ou talvez batendo uma bola. Pode crer. É vida mole, lua da hora. Tem alguém me chamando, quem é? Apertando minha mão, tem voz de mulher. O choro a faz engolir as palavras. O lenço que enxuga meu suor, enxuga sua própria lágrima no rosto de uma mãe que reza baixinho, que nunca me deixou faltar. Ficar sozinho me ensinou o caminho. Desde criança, minha infância, mas o meu guardo na lembrança. Na esperança da periferia eu sou mais um rapaz comum. Rapaz comum. Rapaz comum. Preserva sua glória. Queria atrasar o meu relógio. Pra mim vale muito um minuto a mais de ódio. Mas me sinto fraco, indefeso, desprotegido. Eu vou mais alto, cuzão, pra te levar comigo. Você é um encosto na sua vida. Você criou um monstro sem cura, sem alternativa. Me engana pra quê? Se o fim é virar pó. Fiquei muito pior, seguro seu B.O. O preto aqui não tem dó. Mas uma vida desperdiçada e é só. Uma bala vale por uma vida do meu povo. Num pente tem 15, sempre a menos do morro. Então, quantos manos iguais a mim se foram? Preto, preto, pobre, cuidado, socorro. Que pega aqui, que acontece ali? Vejo isso frequentemente desde moleque. 15 de idade já era o bastante. Então, treta no baile, então tiro de monte, pode nem se falar. Eu vejo um cara agonizando. Chama ambulância, alguém chama ambulância. Depois ficava sabendo na semana que dois já era, os pretos sempre teve fama. No jornal, revista, TV, se vê. Morte aqui é natural, é comum de se ver. Caralho, não quero ter que achar normal. Ver um mano meu, coberto com jornal. É mal, cotidiano, suicida. Quem entra tem passagem só pra ida. Me diga, que adianto isso faz? Me diga, que vantagem isso traz? Então, a fronteira entre o céu e o inferno tá na sua mão. 9 milímetros de ferro, fusão, otário, que porra é você? Olha no espelho e tenta entender. A arma é uma isca pra fisgar. Você não é polícia pra matar. É como uma bola de neve. Morre um, dois, três, quatro. Morre mais em breve. Sinto na pele e vejo entrando em cena. Tomando tiro igual filme de cinema. A lenda é Brasil. Preserva a sua glória. Preserva a sua glória. A paz comum. A lei da selva é assim. Preserva a sua glória. A paz comum. A lei da selva é assim. Predatória. Minha ideia tá clareando. Eu fico atacado, monorosa. Tenta tá esgotando. Não quero admitir, meus olhos vão abrir. Vou chorar, vou sorrir, vou me despedir. Não quero admitir que sou mais um. Infelizmente é assim, aqui é comum. Um corpo a mais no necrotério, é sério. Um preto a mais no cemitério, é sério. Eu tô me vendo agora e é difícil. Minha família, meus mano, num centro, um crucifixo. Consigo fodendo sem entender o porquê. Se eu pudesse falar, talvez saber. Não acredito que essa trama seja até aqui. Uma coisa que é que é com. Me acompanho até a sepultura. Eu junto o corpo no caixão. E alguém segura. Mas uma mãe que não se conforma. Perder o filho dessa forma é foda. Quem se conforma? Como eu podia imaginar no velório de outras pessoas. Hoje estou no lugar. No buraco desce meu caixão. Jogam terra, flores se despedem na última oração. Tô me chamando, meu tempo acabou. Não sei pra onde ir, não sei pra onde vou. Qual que é, o que que eu vou ser? Talvez um anjo de guarda pra te proteger. Não sou o último, nem muito menos o primeiro. A lei da selva é uma merda e você é o meu Deus. Hey, hey, hey, nego. Você está na sintonia da sua rádio. Eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music. São 23 minutos de um novo dia. O japonês Xande de Rosana manda um salve para os desertos, Chiquinho, Cal, o Ribeiro, Tício, Zulu e o Serginho. Valdinho da Sabi manda um salve aí pro Vandão da Vila do Sapo. E a Kiara do Ibu manda um abraço para a Viviana do Sadi. É, o Papau do Parque manda um salve aí pros manos da 50, né? E a Adriana do Tamonho manda um salve aí pra Rafa do Sujeito Suspeito para na Panela. E pra você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombonjaque e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Mesmo céu, mesmo CEP, no lado sul do mapa. Sempre ouvindo rap pra alegar a rapa. Nas ruas da sul, eles me chamam Brau. Maldito vagabundo, mente criminal. Hulk, toma uma taça de champanhe, também curte. Desbaratinado, tuba e na tutti-frutti. Fanático, melodramático, bom vivão. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Playboy bom é chinês, australiano. Fala feio, mora longe, não me chama de mano. E aí, brother? Pau no seu cu. Três vezes, sou sofredor, odeio todos vocês. Bang artes marciais, que eu vou de Sigtawa. Quero sua irmã, seu relógio tá guerral. A um ponto se pá. Dá pra catar e pra quebrar de gastar antes do galo cantar. O triplex pra coroa é o que malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé. Oh, vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Mas no rolê com nós cê não vai. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu se é o crime ou o creme. Se não deves, não teme. As perversas se orista e os inimigos tremem. E a neblina cobre a estrada de tapecirica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser, pra trocar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser, pra trocar. Outra vez. vez, nós aqui vai vendo. Lavando o ódio embaixo do sereno. Cada um no seu castelo, cada um na sua função, tudo junto. Cada qual na sua solidão. Hey, mulher, mata Mary Jane, impera. Dilui a rádio, solta na atmosfera. Faz na quebrada, equilíbrio ecológico. E distingue o Judas só no psicológico. Filosofia de fumaça na lise. Cada favelada é um universo em crise. Quem não quer brilhar, quem não mostra que ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Quantos caras bom no auge se afundaram por fama e tá tirando 10 de Havaiana. E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro e ter a caminhada escrita em letras de ouro. A mulher mais linda, sensual e atraente, da pele cor da noite, lisa e reluzente. Andar com quem é mais leal, verdadeiro, na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro. O riso da criança mais triste e carente, ouro e diamante, relógio e corrente. Vem minha coroa onde eu sempre quis pôr. De turbante, chofé, uma madame na boa. Sofrer pra que mais o mundo jaz do maligno. Morrer como um homem e ter um velório digno. Eu nunca tive bicicleta ou videogame. Agora eu quero um mundo igual cidadão Kane. Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola. Minha meta é 10, 9 e meio, nem enrola. Meio ponto a ver. E morre um meio certo, não existe true, ditado é comum. Ser humano perfeito, não tem mesmo não. Procurada, vivo ou morta, perfeição. Errare, humano, este, grego troiano. Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano. Mas se tiver calor, quentão no verão. Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito. Mas perde a linha fácil, veste a carapuça. Esquece esses defeitos no seu jaco de camuça. Jardim, Rosana, três estrelas em Imbé. Santa Teresa, Valo, véi, Dom José. Parque, Chácara, Mídia, Paz, Fundão. Tá treta pra Vinícius de Moraes. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser pra trocar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser pra trocar. Mas não leva mal, tru. Cê não entendeu, cada um na sua função. Crime é crime, eu sou eu. Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero, que eu não pago de quebrada. Mulo, banca forte, eu represento a sul. Conheço louco na norte, no 15, olha o que fala. Perus, chicote, estrala. Ridículo é ver os malandrão vândalo batendo no peito, feio, fazendo escândalo. Deixa ele engordar, deixa se criar bem. Vai fundo, é com nós, superstar, superman, vai. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Novo personagem pro Chicanes o show. Mas firmão, né, se Deus quer, sem problema. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Cê é cego, doidão, então baixo farol. Hey ho, cê quer o que com quem, Joe? Tá marcando, não dá pra ver quem é contra a luz. Um pé de fogo ou inimigo que vende capuz. Ei, truta, tô louco, eu tô vendo miragem. Um Bradesco bem em frente da favela é viagem. De classe A da TAM, tomando JB. Ou viajar de Blazer pro 92DP. Viajar de GTI, quebra a banca. Só não pode viajar com os mão branca. Senhor, guarda meus irmãos nesse horizonte cinzento. Nesse capão redondo, frio, sem sentimento. Os mano é sofrido e fuma um sem da guela. É o estilo favela e o respeito por ela. Os moleque tem instinto e ninguém amarela. Os coxinha cresce os olhos na função e gela. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Três da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê. Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho, ouvindo Tupac, tomando um vinho, vivão e consciente. Aí Batatão, Pablo, Neguinho Emerson, Marquinho, Cascão, Johnny MC, Sora, Marcão, Pantaleão, Nelito, Celhão, Ivan, Di, sem palavra, irmão. Aí, os irmãos do Pantanal, a rapa do morro e os cristãos com Deus, Beda, Jai, Edi, 16, Ed, um dia nos encontraremos. A selva é como ela é, vaidosa e ambiciosa, irada e luxuriosa. Pros moleques da quebrada, um futuro mais ameno, essa é a meta. Pela fundão, sem palavras, muito amor. Firmeza total, vagabundo. Cachorra, miamos, negócio derrete. Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7.